hipsters and finger popping daddies. We give you the international trans global conglomerate of music. Light another cigarette and hold me close. I want to swing with this thing. I want to get loose, daddy-o. Egyptian pharaohs fell from the sky, fell from the sky and played the blues. Egyptian pharaohs fell from the sky, fell from the sky and played the blues. Now make the drums come in strong. The drummer's coming in so vicious, so mean. Let me tell you something about this scene. Yeah, you see, internationally and universally, we just taking jazz to a new height, to a new dimension, to another sphere. Yes, we're taking it where it's never been before. Not even Captain James Cook has ever been there. Pyramids and pharaohs, the River Nile is like a disco. The ebb and the flow, the ebb and the flow, the ebb and the flow, and you go, and you go with the main beat. Finger popping daddies. Got your hub now, baby. Hub now, baby. Egyptian pharaohs fell from the sky, fell from the sky and played the blues. Light me another cigarette. Coming strong. Now make the drums coming strong. Now make the drums coming strong. Make the drums coming strong. Make the drums coming strong. Make the drums coming strong. Make the drums coming strong. Make the drums coming strong. Make the drums coming strong. Make the drums coming strong. Chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, chaiya, cha the screen. 35 mil, she's got B.O.P. in L.A. And he's king of the hill. Bollywood love story straight out of a film. I've seen it before, but we can handle it for real. The earth shook when we came together. When she put the biggest diamond on my Punjabi track. That was the moment she brought the world together. Right now all I gotta do is show my love back. Gulposh kabhi tirai kahi mehke to nazar a jaye kahi. Vou dar um salto. and hundreds of rays high. People gather on the sea, get down on the roof. A fox was screaming out of control. It was so entertaining. And that is when my spark got hold. I hear somebody say, burn, baby, burn. Chain reaction. I couldn't get enough, so I had to self-destruct. The heat was on, rising to the top. Everybody's going strong, and that is when my spark got hot. I hear somebody say, burn, baby, burn. Suck me down to the ground. said, Lord, won't you take me and lead me to the light? Lord, won't you take me and lead me to the light? The day I saw lightning. Mombasa, Mombasa, Mombasa. Fazia isto. Tudo bem, papuloba. estações. Assim como as quatro estações. Assim como as quatro estações. Desde o primeiro sopro de vida, ajudado com uma missão. Jogo é jogado, vida é vivida. Quem me navega é o tempo. Imagem, cores, sabores. É que eles, senhoras e senhores, cura minhas dores, renova os amores. Uns vieram pra alimentar a guerra, outros tantos lutam com samba. Mas o vento que sopra com o tempo é sabedoria e traz esperança. Plantio até a colheita, do nascimento à morte. Espinhos que me machucam, pedras que chupam e tornam mais forte. Gritam, não dá pra descrever numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doce, São Paulo é um buquê. Buquê são flores mortas num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai pro céu. Não precisa morrer pra ver Deus. Não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Em cada escombro, em cada esquina, me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. Amor em SP, um labirinto místico onde os grafites gritam. Não dá pra descrever numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doce, São Paulo é um buquê. Buquê são flores mortas num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você.

precisar. Não deu, quis me culpar pelo desejo teu. Vai ver, fui eu, quis esperar pelo momento do adeus. Me profanou, me incendiou, pediu adeus com toda a força que o meu corpo fosse teu. Me consolou, justificou, disse sou teu. Me carregou nos braços e então se escondeu por trás de outro rapaz, de outro romance, matando a falta de amor com mais um amante. Pra você restou a vida que escolheu, mas pra mim só a voz que Deus me deu e Deus me deu. Pra você restou a vida que escolheu, mas pra mim só a voz que Deus me deu e Deus me deu. Uma segunda chance, dê ao nosso amor, dê ao nosso amor, dê ao nosso amor. Pra você restou a vida que escolheu, mas pra mim só a voz que Deus me deu e Deus me deu. Restou a vida que escolheu, mas pra mim só a voz que Deus me deu e Deus me deu. Me profanou, me incendiou e até roubou um sonhador de vida e dor. Me dizia, não vá pro mundo, minha flor. Eu dormia embalado na alegria, sem saber se me perdia ou se acreditava nesse amor. Quem me protege é o meu orixá, o meu orixá, o meu orixá, o meu orixá. Quem me protege é o meu. Meu orixá, dê ao nosso amor, nosso amor. Dê ao nosso amor, nosso amor. Dê ao nosso amor, nosso amor. exagerada. Dizes que eu sou exagerada, mas procura saber das noites em que eu não vivi, de tantas bocas que mordi. Dizes que eu sou exagerada, não sabes nada de mim. Sou complicada, dizes que eu sou complicada, mas procura saber da indiferença que senti, do amor sempre a fugir daqui. Dizes que eu sou complicada, não sabes nada de mim. Sou do jeito que eu sou, mas tu chamas-me. Dizes que eu sou tudo ou nada, mas procura saber do fogo que nos arde aos dois, do amor que deixas para depois. Dizes que eu sou tudo ou nada, não sabes nada de mim. Sou, mas tu me chamas louca, a louca, a louca. Thank you. que a saudade me deixa pensar um dia juntar-me a ela, um dia cantar. Me chamou, tava dormindo, Cangoma me chamou, dizendo acorda povo, cativeiro já acabou, dizendo acorda povo, cativeiro já acabou. Tava dormindo, Cangoma me chamou, tava dormindo, Cangoma me chamou, dizendo acorda povo, cativeiro já acabou, dizendo acorda povo, cativeiro já acabou. Samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte, destemido, foi duramente perseguido na esquina, no botequim e no terreiro. Samba, inocente, pé no chão, a fidalguia do salão te abraçou, te envolveu. Toda a sua estrutura, lhe impuseram outra cultura e você nem percebeu. Mudaram toda a sua estrutura, impuseram outra cultura e você nem неважно. Здесь они не в вольном составе называются Катрама. Деус! Tu attends. J'aurais bien voulu être le mec qui observe sans gêne ce théâtre. Mais des siècles d'impatience me poussent vers l'aube. Toujours le même commencement. Le circuit électrique qu'on oublie guère de déclencher quand on se lance dedans. Le cœur nu. Et ça épate. Mais je ne te chercherai pas quand ça éclate. C'est presque le contraire de nulle part, et pourtant, c'est l'équivalent de rien. Des conséquences inédites se mêlent avec des clichés. Il y a une distance à rêver entre la peau et l'éternité. Amène un homme tatoué. Qu'est-ce que tu penses? Étrange vie, coincée entre la guerre et la paix. Les idées reçues qui se muent en stéréo. Et la cascade qui coule en horizontale derrière ton dos fatal. La discrétion natale comme un fait bancal. Et le cœur qui bat comme un quatre mains en joue le refrain. Y'a pas d'embarras. Tu m'en voudras pas. C'est quoi là-bas? C'est les quatre mains qui se jouent enfin entre toi et moi. C'est le cœur qui bat. C'est comme le jazz, bien répété, plein d'impulses et libéré de codes. Je te regarde. Tu attends. Le rythme des réflexes. Let's make some music, some money, some wine. I'll move to Paris, the Edwin, and the star. You mind the island, the cocaine, and the car. This is our decision. Die on, we got vision now. Let's have some fun. Yeah, it's overwhelming. What can we do? Get yours, wake up, come you. Forget about our mothers and our friends. We faded to pretend. We faded to pretend. I'll miss the playgrounds, the animals, and the warmth. I'll miss the comfort, my mother. My sister, my father, my dog. I miss the burden, the freedom alone. There is nothing, nothing we can do. Love forgotten, love will start anew. We're fated to pretend. We're fated to pretend. We're fated to pretend. Fated to pretend. Fated. Tocar como yo, susurrando. tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás. Quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera. Comerte entera. Comerte entera. Comerte entera. Essa mina é perigo. For several days the visitors were here. We saw them turn down and we watched them disappear. Talked about the times they'd said were sure to come. Had a hard time believing. I remember seeing you, my tongue struck numb. When you first came here, from wherever it was you came from. The power in your voice, your rough touch. You keeping care of me, keeping watch. Open up the doors to the tent. Wonder where the good times went. I will do what you ask me to do, because of how I feel about you. Saw his little face contract when his eyes met light. Will you just try to imagine anything that bright? You only get to see it once, and then it steals into the dawn, and then it's gone forever. Several hours we lay there, the last ones of our kind. Harder days coming, maybe I don't mind. It sounds kinda dumb when I say it, but it's true. I would do anything for you. Open up the promise of the day. Let me drive the dark things away. I will do what you ask me to do, because of how I feel about you. estrela cai o dono, foge o cão. Um vendedor de jornais vai subindo a rua a gritar. O amor quando acontece nunca é demais. Não se esqueça. Ooh.